me gusta. Para Ghost Strider, diretamente da Ucrânia, mandando esse teclado aí. E aí, Ghost Strider, bom, se não for VPN, ele tá na Ucrânia agora. Aí, Ghost Strider, if you wanna enjoy the video with your camera, I'll send the link. Saguenay, Canada, Quebec, Canada. So, Ghost Rider, I sent you the link for the video so we can see your face. Mendex, woo! Mendex is back. Cool, Mendex. I will stop the drum, okay? Drum and bass is from Racionais MCs, from São Paulo, Brasil. Racionais MCs, godfathers of Brazilian hip hop. We'll be right back. Slip away. Thank you. E aí, Guilherme? Beleza, Mendex? Vou tirar aqui esse sample, tá bichado, né? Tá meio estranhão. Aqui a gente tá aqui com Salve Guilherme. Codando Guilherme. A gente tá no final aqui, Guilherme. Já rolou a jam lá no Canadá. Não para não. Aí a gente tá aqui com o Mendex. Batera de Portugal. E tá com Ghost Rider. Pelo IP aqui, ele é da Ucrânia, né? Tá tocando na Ucrânia, mas pode ser VPN também. Hey, Ghost Rider, are you really in Ukraine now, bro? Are you really playing from Ukraine? Or is a VPN? Meu amigo Guilherme, o Rock Tribe da Turquia tava aqui também, foi embora. O Shimi, do Canadá, foi embora também. Isso aí. Esquemão. Foi massa o som, cara. Thiago Alves aí na. Chegando aí também. Já tá no final aqui, meu irmão. Ok, Ghost Rider, we can change the tune, bro. Many thanks. Ghost Rider, one suggestion: next time you can fade out the sample. It's better for our ears. É isso aí, tamo aqui com. É Thiago de Roraima, eu tô ligado, pô. Thiago Alves. Agora em homenagem ao Thiago Pernambucano aí, que chegou aí, tá assistindo a gente no Twitter. Thiago Alves em Twitter, não, Twitch TV. Let's play some music from Pernambuco. Sim, tô escutando o Mendex. Como é, Mendex? Ah, as pessoas que eu tô falando? Sorry, is in the. Ele tá na live do Twitch, cara. É que a gente tá. Eu tô transmitindo no Twitch aqui também. Mas só tem ele e o Guilherme. Só tem eu, ele e o Guilherme aqui. Estamos entre amigos. Esse é o Mendex, cara. Batera de Portugal. Ô, Mendex, se liga nesse som aqui de Recife, cara. É Chico Science na São Zumbi. O nome da música é Amor de Muito. Essa bateria é louca, velho. Quer dizer, não tem bateria aí, só percussão, né? Você vai fazer um groove aí. Yeah, we are streaming. Yeah, Ghost Rider, we are streaming to Twitch TV, but only two friends. Yeah, you are in TV, I mean, you are in Twitch TV, only two friends, Thiago, from, he's in middle of Amazon, Roraima, and Guilherme, he's in Curitiba now. Yeah, but we don't see you, we just see a kind of cyan screen. Could you show your face from Ukraine, bro? So my friends can see you, our precious audience. Yes, Mendex, he told he's in Odessa, Ukraine, Odessa. We send the best vibes for Ukraine and all the world. Could you loop a bass for this group so I can stop the original one? I'll try to loop something here. A kind of bass on the guitar. There's a great swing salsa groove. Thank you. great Ghost Rider, great groove you made, man. Don't worry. This song was, the sample was from Chico Sainz, Nação Zumbi, Recife. The name is Amor de Muito. Yeah. Now, let's play the last one. I would like to play the last one. Let's play in 120 BPM. A saideira, meu querido Mendex. Vamos pra saideira aqui pra gente finalizar essa parada. Os caras ainda estão lá no Twitch, velho. O Guilherme e o Thiago. Yeah, the last one. 120 BPM, please vote. Yeah, so this next loop is from Mali. Sabali. Yeah, you can do a different drums for this one, bro. Ah, it's 32 BPI. Vamos mudar para 32 BPIs. É, vamos. Bota os caras. Ah, a Violeta ainda tá também aqui, ó. Então acho que o Guilherme saiu. Ou o Guilherme ou o Thiago saiu, só tá a Violeta e. E o Guilherme ou o Thiago. É, 32 BPI, bros. The last one. Aí, Violeta, o Mendex falou que vai colocar vocês pra dormir agora aí, gente. Vai colocar vocês pra dormir. So, ô Mendex, a Violeta, ela mora em Portugal também, cara. Vai dormir. Vai dormir. Meu irmão, gruvou, velho, gruvou. Bota 32 BPI aí, meu bom. Vota aí 32 BPI. BPM não, BPI, né? Agora eu vou colocar aqui. Espero que esteja rolando aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Thank you. é isso aí, a saideira agora, Sabali de Amadou e Marian, diretamente do Mali, né, esse sample aí, e aí eu queria depois que o Mendex fizesse uma bateria nova aí pra esse som, aí eu tiro a bateria quando entrar, então deixa eu girar aí a voz, aí, Sabali significa paciência, Bambara, a língua lá no Mali, uma das línguas do Mali, né? Está chegando. Mendex, está baixa a bateria, meu irmão. Se puder aumentar aí a bateria. Tá rolando uma rap aí da Ucrânia. Olha a rap aí. Diretamente da Ucrânia. Aí é referência. Temos na casa o Ross, guitarrista Ross do Canadá, e o baixista Marcos Béis, diretamente da Inglaterra, angolando em inglês, radicado na Inglaterra, isso aí. Ok, eu vou tirar a bateria original e deixar só a bateria do Mendex agora, devagarinho. Vai aumentando a sua bateria, Mendex, por favor. Rapaziada do Twitch aí. É isso aí, a galera ficou até o final. Vamos nos despedindo. Explodindo da Matrix. Boa noite. Good night. Many thanks. Now only the voice. chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Valeu, Mendex. Many thanks, Mendex. Many thanks, Ghost Rider. I hope you have peace soon as possible. Ross, many thanks, Ross. E aí, Marceleza, bem-vindo aí, mano. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Bon, je te fais un gros bisou. Chérie, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Je sais pas, je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Chérie, je te fais un gros bisou. Chérie, je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Oui, je sais pas, je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Chérie, je te fais un gros bisou. Chérie, je te fais un gros bisou. Je sais pas, je t'ai fait un gros bisou, je t'embrasse fort. Ei, esse ucraniano gruva no samba, hein? Esse ucraniano é, rapaz, esse ucraniano tá aí no Brasil, botando VPN da Ucrânia, né? Ei, Ukraine, you groove as hell, samba, how's that, man? Are you a Brazilian with a VPN, tell the truth? Beleza, pessoal, boa noite aí, foi um prazer, tudo de bom, tamo junto aí. Valeu, valeu, valeu, valeu, Guilherme, valeu, Violeta. Vamos finalizando aqui os trabalhos, foi massa, cara. Sessão foi massa mais cedo no canal. Bateu certo. Todo mês também. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, Violeta. Pô, sua presença foi mágica. Aí do lado do Mendex, né? Que louco, né? Tipo, meu irmão, isso é muito ficção científica, né, cara? Aproveitando aqui pra fazer a divulgação do Luiz aqui do brother. De Salvador, Bahia. Aí, ó, ucraniano mandando ver no samba. Caramba, chucruva, velho. Opa aí, velho. Isso é um brasileiro com VPN, velho. Jogando carro que tá na Ucrânia. tristeza. Emoción.